uma vez a todos os ouvintes e vamos então às notícias de ciclismo. Esta semana não começamos com o BTT, como é habitual, porque o BTT está um bocadinho parado, mas quem começa outra vez a mexer é o World Tour. Realizou-se hoje a primeira prova a contar para o ranking da UCI, o Tour Down Under, uma prova na Austrália por etapas. O primeiro vencedor da primeira etapa foi o alemão André Greipel, que começa assim da melhor forma este World Tour. Ficamos também a saber que por cá Cândido Barbosa será o diretor desportivo da Volta ao Algarve. O nosso bem conhecido ciclista aqui do Baldo Sousa assumirá agora uma função diferente no ciclismo, ele que estava um pouco afastado, digamos, deste deixou de ser ciclista profissional. Ficou-se também a saber que Bradley Wiggins, o britânico que ganhou a Volta à França e que atualmente está a estagiar ou a treinar, se preferimos assim, porque está sozinho em Maiorca, terá como grande objetivo deste ano o Giro de Itália. Wiggins não esconde que para ele não interessa vencer muitas voltas à França, pretende ganhar a Volta à França, o Giro e a Volta à Espanha e está a cumpri-lo porque vai participar como principal objetivo, ou ter como principal objetivo, digo, este ano o Giro de Itália. Entretanto, Lance Armstrong confessou no programa da Oprah Winfrey que de facto se dopou durante as suas 7 vitórias no Tour. Uma confissão grande, dividida em 2 programas, em que Lance Armstrong falou de muita coisa, embora não tenha acusado ninguém, nem dito como o fez, mas o que é certo é que Armstrong desfez o mito, digamos assim, e mesmo sem provas ele próprio admitiu então que se dopou, embora nunca tenha sido apanhado, e diz ele nunca subornou ninguém, mas também não vai contar como fazia. Uhum. Passando para cá e para coisas mais alegres, o espetáculo do ciclocross seguiu em Vila do Conde com a última prova da taça, onde Vítor Santos e Isabel Caetano juntaram a vitória na geral da taça à vitória nos respectivos campeonatos nacionais. Na prova de Vila do Conde, a vitória até surgiu a Mário Costa, o Vila Condense a correr em casa ganhou esta prova, Vítor Santos terminou no segundo lugar, mas foi suficiente então para vencer a geral da taça. Nas senhoras a mesma situação, venceu a galega Isabel Caetano, mas no segundo lugar, são as duas Isabéis, ficou Isabel Caetano e segurou assim então a sua liderança e a sua vitória na taça nacional de ciclocross. Por lá fora, o ciclocross também tem tido as suas provas e o checo Martin Binda venceu a última prova da taça mundial de ciclocross. Esta era a 8ª e última prova, realizada na Holanda, na localidade de Ogerheide, se cria um nome difícil tenho aqui um. No entanto, o vencedor da geral foi o belga Nias Albert, que terminou no 5º lugar, mas venceu, foi suficiente para vencer a geral da taça. Agora só temos a esperar então os mundiais que se vão realizar nos Estados Unidos, uma descentralização, se podemos dizer assim, do ciclocross em Louisville no dia 2 e 3 de fevereiro. Foram estas então as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Muito obrigado, até para a semana e boas pedaladas.